Te procuro, gente, nem se fala. Tô vivendo tão distante do seu mundo. Eu não tô gostando, dá pra ver na minha cara. Já não sei o que pensar, tô inseguro. Se acabou o encanto, se a paixão perdeu a tara. Fala logo, pois você pra mim é tudo. Vou te procurar agora, é tudo ou nada. Já não posso esperar nem um segundo. Eu que nunca pensei um dia perder minha paz. Hoje me vejo assim, sofrendo demais. Eu estou andando triste pela madrugada, perdido sem saber o que fazer. Eu estou sem você, buscando uma razão pra te esquecer. É lua cheia, toda iluminada. Eu lembro as nossas noites de prazer. Se a paixão perdeu a tara, fala logo, pois você pra mim é tudo. Vou te procurar agora, é tudo ou nada. Já não posso esperar nem um segundo. Eu que nunca pensei um dia perder minha paz. Hoje me vejo assim, sofrendo.